Delta 2, go direct to Papa. るなという本当に。 Я полка в Бельгии, я полива жам. А то же не так, что я жам. Пойду не так, что я жам в Бельгии. Слушай. 0, catch 5 and 6, good collect time, respond the target. Deslizado à direita, Martins. Aero Shop. Tango, Oscar, Golfo, Conforme, Copa. Azul 4462, final de 3. Azul 4462, colo autorizado, piso 0, vento no 00 graus, 129. Direção, ovo, piso 0, azul 4462. Azul, UA, Tiger, Amante, Festa, Vital, Copa, Direção. contactando nosso voo telefone, buscando de 4,000 feet, Formation of Iran 4. Lá descido, muito bem, foi escrito ao nível 1-1-5. Aguarde para o descido, devido ao tráfego, a sua posição de 1 para 12 horas, mantendo o nível 1-0-5, o tipo de equipamento é parte 4, está com rumo ao norte-nordeste, norte-nordeste, então. boa tarde, ação de educação. Permanece o vigilante de radar. Autoridade via estrelada bomba, vista para o nível 0400, foi partida para 4.000 pontos, o agente 0.4. Na escuta da sua saúde. Chamé 6227, sobre o tanque. Salvador, passando no 060, seja com o lugar terminado. Você passa ali para a coordenação Pouso em Feira de Santana, de 4048. Radial 280 do BR de Salvador. Passar o BR está mais quente, procura para o controle de Salvador. Fecha a palma do nosso tamanho de antes, o ponto de leste de setor. 4367. O nome de cada? Informativo. Está feita a seleção da operação de lançamento. Procedendo a para 4000 pés. Mantenha a presença para o estado de fase de comunicação do setor do localizador. Seja no 4, reduza para 2, 1 a 0 de cada. 4, 5, 0, Matheus 3. Plano, curva à direita pro 000, faz de fase de comunicação do limite agora é radial 300 do VR de Salvador. Acelera 6314, reduza para a aproximação final, teste repouso, número 2 agora na aproximação LF, traço procede na rua 320 da campo é 2.609 graus de fio. Passarei 2.300, procede na descida para 4.000 graus. Por Salvador, boa tarde, é 3367 estabilizado. 3367, boa tarde, guarda autorização de fogo, ajustado no 014. Guardamos a autorização, 3367. 7 direito, 121 décimo alto. Operação Delta, é estacionado 0150, informe a atenção. Graças para o CDV na parte mal, visto o Operação Delta, espera a visão no setor, sequência para pouso na final da pista 1-0. Sandra, Matheus, Fianco, Pés, informação do Victor, até o 10, que é o da Rafa do Brasil. Tirou a melhor, como até a posição. Passamos o Victor, até o 10, após o Cedro Vô, retorna para Serra Índia, é do Índia? Vamos 7, acabei de ser 7 para o Oscar, vai 7 para lá. Passando o quilo, o Romeo Oscar, falado ao 02, controle 120.8, com rua Angra. 208 é controle, eu estou no Rio de Janeiro. Estou tomando voo, está 3, quem começa? Boa tarde, então 3560, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Boa tarde. Passando no Rio de Janeiro, boa tarde, quem está sendo falado? Subida! Isso é, o número 4 do Axé, reposta 300 para levar a Alfa. Subida visual, Lima 075, se destino para Recife, aguarde o serviço radar na próxima dia no segundo foi reportado, vai passando o Zulu, passa F. Salvador, está tudo vigilante, está passando o Zulu, papai. autorizado aqui. Via comércio 1, 050, aceitado. O papo aqui é o Augusto. Papá Romeu. Isso, Rodrigo Delta. O serviço do seu contato. Aí, o pessoal do transporte. Próximo ao farol da barra, próximo ao farol da barra, onde liga a magnética 268. Confio para o patrulho cavaleiro. Pessoal, nós estamos chegando a uma indicação do seu transporte. Mantenha a escuta para frente do patrulho. Romeo Oscar, como se mais um pouco em Borges Capão? Esse é o Silvio Romeo Oscar, uma atração que eu tenho que fazer aqui no portátil, é tanto mesmo. Papai, eu vou ver o Silvio Romeo Oscar. Papai, agora recebendo a mala, seu transponder. Magnética 270, 11 milha, afastado de Salvador. Normativa, pode estar, procura reduzir o dia social. O ajuste 1014, falta já para o segmento elétrico, destruir em Salvador, Salvador. Eu vou fazer o critério número 1 com a aproximação. 423, autorizado a HR decolar, pista 90, venha 100 graus, 139. Passando o Júlio Papa Santos, autoridade da presença, voar direto, Aracaju. Mais um momento, eu sempre tenho o curso localizador.